sou educado, duvidam da minha masculinidade. Se sou delicado, perguntam se sou um homem de verdade. Se estou sempre sozinho, dizem logo que eu não gosto de mulher. Se tenho mil mulheres, a menina de família não me quer. Se ganhei dinheiro, vou todos dizer, não foi honestamente. Não ganho nada, eu sou vagabundo, pouco inteligente. Num beco sem saída, a gente fica sem saber o que fazer. Uma coisa é certa, no meio de feras, uma fera, a gente tem que ser. Beco sem saída. Se sou educado, duvidam da minha masculinidade. Se sou delicado, perguntam se sou um homem de verdade. Se estou sempre sozinho, dizem logo que eu não gosto de mulher. Se tenho mil mulheres, a menina de família não me quer. Se ganhei dinheiro, vão todos dizer, não foi honestamente. Se não ganho nada, eu sou vagabundo, pouco inteligente. Num beco sem saída, a gente fica sem saber o que fazer. Oh yeah. Uma coisa é certa, no meio de feras, uma fera, a gente tem que ser.